Cátia, acione por gentileza 5411 e chame o controle 11935. Se decolou 57. Ok, acionado, vai chamar, obrigado. Olho azul 4177, muito bom dia. Contato radar no colapso, voa para o nível 380, saída da Aeron. Ok. 380 da Aeron. Cono, cruz 150. Sente, aguarde. Chanel 6251, deixa eu mostrar 3 Recife no 251, na alterna no 3325. 33? 3325. Chanel 251 no 3325. 749 solicita táxi com 141 a bordo, 4 horas e 10, alterna Galeão. Prossegue via pátio Índia e Alfa e quando no ponto de espera me chama pronto. 30 táxi pátio Índia Alfa, chama pronto, é B6749. Mike Yankee Alfa na escuta? Na sua escuta. Se joga o tráfego da Webjet no Singer 6? Positivo. Após a passagem do mesmo, você ingressa via Juliette pro 04, ok? Ok, muito obrigado. Pronto no ponto de espera, objeto 6749. 6749, autorizado a alinhar e decolar pista 10. O vento é de 1,40 graus com 5 horas. Autorizado a alinhar e decolar, vocês estão no 0, objeto 6749. Webjet 5717 no 2, puxa acionamento. Coordena com a equipe de solo, assim que a aeronave da TAM parquear no 4, está autorizado o push no 02. Gente, após a TAM parquear no 4, em coordenação está autorizado 5717. Salvador, Webjet 6749. Jet 6749, contato radar na decolagem, tu para nível 340, saída da EL. A possibilidade de estar presente vai direto da EL? Vai, eu estou autorizado. Direto da EL, obrigado. Azul 4177, chame centro Recife, na frequência 1251, na alterna 13325. Solo Salvador, é o TAM Mike Yankee Alpha, informa o terra do reporte para o posição 4. Muitíssimo obrigado pela colaboração e bom dia, boa semana. Boa semana para o senhor também, Yankee Alpha. Até a próxima. Ok, muito obrigado. Tipo, gentileza? 1251, alterna 13325. Ok, 1251, 13325. Obrigado. Webjet 5717 para o táxi, PB1 no 44, autonomia 1340, alterna com 20. Prossegue via Índia e Alfa, me chama pronto no ponto de espera, 5717. Índia Alfa, chama pronto no ponto de espera, 5717. 5898, após a passagem do tráfego da companhia, autorizado o pushback 03. Após a passagem do tráfego da companhia, o F5898 inicia pushback. Webjet 5717, ponto de espera pronto. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, usando a Juno 50 graus com 59, 5717. Alinha e decola, 5717. Controle Salvador, objeto 6749. Prossiga. Possibilidade de coordenar direto caravela, será nosso, senhor? Ok. Chame direto ao centro, coordene direto ao centro na frequência 1251, alternando 13325. 251-3325, muito bom dia. Salvador Web 5898, pronto para o táxi 106, a bordo 3:07, alternando Galeão. Segue via Índia Alfa, me chama pronto no ponto de espera, Web 5898. Segue via Índia Alfa, informa pronto no ponto de espera, Web 5898. Decolou 1-2-119-35, a frequência do controle. 1935, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Web 5717, decola nosso perfil. Web 5717, contato radar na decolagem, sub mantém 340, saída da Elk. Perfil 340, copiado, 5717. Web 5898. 5717, pode manter a proa 180 para evitar formações na subida, senhor? Depois retorna ao perfil. Ciente, liberado de Jesus, informe o termo do Vanduleira. Pode exigir ou reportar a Vanduleira, copiado, 5717. Decolou 1-5-119-35, a frequência do controle. 5898-119-35, controle. Bom dia, controle, Webjet 5898, passando 1500. Webjet 5898, contato radar, sumo, manter o 340, sai da EL. 340 da EL, Web. Salvador, bom dia, Web 5808, autorização Goiânia 340. 808, muito bom dia, está autorizado para Goiânia 340, é o nível. Seu decola da 10, saída gole, transição ofício. Após decolagem, curva à direita. Em ofício, intercepta Upper Zulu 17, Fox Romeo Mike, Upper Whiskey 10. Aciona 5427 no transponder, 119.35 a frequência do controle. Copiou 340, agora o fito com curva à direita, após Zulu 17, Upper Zulu 10, transponder 5427, 1935 o controle. Após a Upper Zulu 17, Fox Romeo Mike e Upper Whiskey 1-0. 5427 ao transponder. Ok, após a Upper Zulu 17, Fox Romeo Mike, Upper Whiskey 10, 5427. Cotejamento correto, chama para o push no 075808. Já dá push. Salvador, UTAN 3201. Bom dia, prossiga. na escuta para Salvador, Confins. Está autorizado para Confins, nível 360, decola da 10, saída da El Leda Bridge. Em Bridge, seu interceptor pesulou no meio e prossegue até o destino. Aciona 5433 no transponder, 11935 a frequência do controle. Autorizado 360 da El Ledo Bridge, Aperzulu no 6, 5433, 1935, 3201. Cotejamento correto, chama quando pronto para o push. Bom dia, o Adjet, Whisky, Juliette, Quebec. Juliette Quebec, prossiga. Juliette Quebec se encontra no pátio 3, solicita autorização a rebote para o pátio principal, posição 03. Está autorizado até a saída do pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal. Ciente, reportarei na saída do pátio 3. Cinco sete nove sete, chama o centro Recife, na frequência 1251 na alterna, 13325. Centro Recife, 1251, 3325, 5717, bom dia. Controle Salvador, mais forte, é o 1804, tem que dar o pé. 1804, ação em identificação, chegada Bonf, desse mantém a 4 mil pés, justo, 1013. 4 mil pés, Bonf, 1013, gol, 1804. Objeto 5828, controle. 5898, adiante. Afirmativo, objeto 5898. Chame agora o centro Recife, no 251, na alterna, 13325. 251-3325, bom dia. 95, descendo para 2 mil pés, informe estabilizado, sinal LS X-Way. Vai informar estabilizado, gol, 995. na Pampa, no primeiro questionamento, Webjet 5808 na posição 7. 5808 autorizado, pushback acionamento de chama-táxi. Chama para o táxi, 5808. Juliette, Quebec está autorizado até o Finger 03. Ok, os Juliette, Quebec ingressando na parte principal até o Finger 3.